O DJ Guga vai explicar o que aconteceu. O DJ Guga vai explicar o que aconteceu. Ele levou o bolo pra festa, veio o tricomeu. Ele levou o bolo pra festa, veio o tricomeu. Ele levou o bolo pra festa, veio o tricomeu. Ele busca em casa, paga a entrada, paga a cachaça e volta sozinho pra casa. E ó como rolou, ela falou que ia ali e nunca mais voltou. Levou a mina pra sair e voltou sozinho. Levou a mina pra sair e voltou sozinho. Levou a mina pra sair e voltou sozinho. O DJ Guga vai explicar o que aconteceu. O DJ Guga vai explicar o que aconteceu. Ele levou o bolo pra festa, veio o tricomeu. Ele levou o bolo pra festa, veio o tricomeu. Ele levou o bolo pra festa, veio o tricomeu. Ele busca em casa, paga a entrada, paga a cachaça e volta sozinho pra casa. E ó como rolou, ela falou que ia ali e nunca mais voltou.